eu faço o fast-tudo de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá, que a piranha vai te pegar. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. Oh, para a praia, as piranhas da cá. Oh, para a praia, vê o chifrudo sufa, sufa, sufa, chifrudo. De lá pra cá, e a piranha vai te pegar, vai em alto mar. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. Olha a cadeira do chifrudo, olha a praia da piranha. Olha a saia do chifrudo, olha a cadeira do piranha. A piranha tá na praia com o chifrudo. O chifrudo tá sacando o cá, tá tomando conta da vida de rato de praia. Olha o rabo dele, ele casou com a mulher de segunda mão. A praia tá cheia de piranha, eu vou para a praia ver as piranhas nadar. Eu vou para a praia ver o chifrudo surfar, surfa, surfa, chifrudo, de lá pra cá, daqui pra lá, e a piranha vai te pegar, aí ao mar. Dele, ele tá sentado na cadeira, sacando o rabo de praia. Ele não olha o rabo dele atrás. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. Olha o short dele, olha o óculos dele. Ele tá sentado na cadeira, corujando o rabo de praia, pra poder caloetar.